lembrando o sacrifício do Senhor. Cantemos. Somente o Senhor é que pagou o preço para que nós pudéssemos ter acesso ao trono da graça. Venha abençoar, ó Deus, o pão, venha abençoar o cálice. Que nós, ó Deus, ao comermos e bebermos, sejamos fortalecidos espiritualmente e também fisicamente. E assim, fortalecidos, ó Deus, possamos testemunhar do Teu amor e da Tua graça. Em nome de Jesus que nós oramos. Estejamos agora, irmãos, levando o pão e o cálice para que cada um de nós possamos estar participando. Se você fez esta oração, você orou e pediu ao Senhor, está em paz com Deus, você pode pegar do pão e do cálice.